Imagens velhas se apagando, o tempo não perdoa nada. Já vi, já percebi que contra eles todos perdem a jogada. Mesmo sabendo que não é um jogo, eu me iludo no intervalo. Quando não tenho nada pra fazer, quando o pensamento está falho, não está alinhado a nenhum tipo de vibração externa. Aqui dentro é só eu e a depressão que sempre me cerca. Será que sou coitado ou covarde? Quem é que vai dizer? Os juízes nessa hora não vão acordar pra ver. O jeito é ir pra frente do espelho e ver o que está acontecendo. Não no corpo e sim na alma, desconfio que está envelhecendo. Acelerada decomposição da forma de pensar do ser humano que se importa com o que o outro vai falar. Não vive mais a própria vida, cada dia se corta com a navalha. De novo a famosa navalha que passa na pele e rasga. Os pontos não são vitais, mas a dor é muito intensa. Suficiente pra causar na sua pele a gangrena. Hematomas que a vida deixa no corpo de quem já viveu de forma errada todas as chances que foram dadas, agora você perdeu. Volta lá pro fim da fila, se quiser tentar de novo. As imagens serão apagadas, pois o mestre não é tão tolo. Como num jogo da memória, você só acerta uma vez. Mas não sei se a sorte conta aqui nesse ponto onde há escassez de alimento que a alma precisa está cada vez mais visível. Pessoas não se preocupam mais em viver um momento incrível. Termina tudo por aqui, outra fase vai começar. Do mesmo ponto onde parei, outra mente vai continuar. Se é tudo assim, não sei mais pra que eu só o importante. Fechar a conta que abri quando a chave interessa.